Qual é a área? Eu sou vocalista do Ponze. Então, e por que não ir 3 ou 4 notas da música de ontem à noite? Assim à capela, vá lá. Vou encontrar a luz na escuridão deste breu, lavar a cara e voltar a ser eu, rasgar de mim este instinto que nunca foi meu. Vou deixar esta farsa e voltar a ser eu.